olhando o topo, ignorando as regras desse jogo. Mas vejo que a cena contra a cena é um fato louco, huh? Os moleque tá se sujeitando aos poucos e nós se mantendo sobre o mesmo foco. Sangue e suor se misturando, vamos garantindo espaço, elaborando os planos monstro. Cada verso alicerce pra que tu se recarregue e na baixa estima de pipoco. Fato louco, menino se matando por pouco pra ver quem vai mandar na pica do morro. Papo torto desses mano do zóio grande, vejando que é dos outros. Bate no torso dizendo que é favela. Andei por várias, nunca tive nela. Se colar com o papo errado é só sequela. Tá achando que a rua é novela, fé. Quantas vezes vi sozinho o tiozinho deprimido num boteco, mais perdido que o sonho do seu filho, que cresceu com a família quase nunca se unindo na festa de fim de ano, buscando o pai caindo na valeta de cada beco. Tá falido o projeto de família Doriana do domingo, sentada à mesa conversando, sorrindo. Essa é a realidade que ninguém tem escolhido. Digo, porque eu já vivi isso num barraco de 3 metros, amigo. Vi minha mãe garantindo com 2 trampos alimento de 2 filhos. Sofrimento quando a chuva era forte, digo. Vi minha mãe chorando quando alagava a casa, vendo suas conquistas sucumbi. Não é hit, essa é minha vivência. Se estourar, isso é consequência. Vou seguindo a vida, consequência, relembrando de onde vem minha essência. Nosso ritmo é de persistência. Eu nunca vi uma desistência de quem tem sua mente o crescimento como preferência. Falo porque vejo e vejo porque vivo. E se hoje eu tô vivo, pode pá que é algo divino. Digno de dizer que algo lá de cima tem iluminado meu caminho. Que as orações de minha mãe tem chegado ao destino. Mesmo que eu não saiba qual é meu destino, eu vou seguindo. Vejo nessa era vários é que não corre de um qualquer. Rouba trabalhador pra na quebrada. O migué de que tem conceito na quebrada. Sem respeito com a mesma, cê não tem nada. Pois a vida é um vai e volta chape. Quanto mais cê atrasa, sua vida trava. Os cara trapassa pra na frente chegar. Mas sabe que a conquista é uma escada, meu chapa. Cada degrau é uma fortaleza. Então por isso não esqueça que seu sucesso é consequência do quanto sua mente tem. Não é risa, essa é minha vivência. Se estourar, isso é consequência. Vou seguindo a vida, consequência, relembrando de onde vem minha essência. Nosso ritmo é de persistência. Eu nunca vi uma desistência de quem tem sua mente o crescimento como preferência. Não é hit, essa é minha vivência. Se estourar, isso é consequência. Vou seguindo a vida, consequência, relembrando de onde vem minha essência. Nosso ritmo é de persistência. Eu nunca vi uma desistência de quem tem sua mente o crescimento como preferência.